Kung Fu Baco. Kung Fu Baco. Facção carinhosa. Ei, ei. Todo meu mano são preto. Tropa do babo todo preto. Mato esses zips sem medo. Olha meu irmão vem do gueto. Todo meu mano são preto. Tropa do babo todo preto. Mato esses zips sem medo. Olha meu irmão vem do gueto. Não me desculpe, negro morro de vinga de amigos. Boa interiote, chips e idoto de esse cobre 999, preço com atitude. Tô na minha cidade, me odeia, então se mude. Trap cheio de gangsta de YouTube. Eixo do blues, ninja negar. Rap empresário, igual de gar. Eixo do blues, ninja negar. Rap empresário, igual de gar. Londria, tenta com a quadrilha. Mato seus irmãos, vou por causa de família. Fria, fria, fria, minha mente é fria. Mato seus suas, sou filho de psicopatia. Preta, bunda grande, olho fechado. Porra, acho que tô apaixonado. Rock, ele preto, um cara esforçado. Tropa do babo, sou negro, bolado. Corta na canela desse cara. Cê não são bem-vindo no meu bairro. Corta na canela desse cara. Cê não são bem-vindo no meu bairro. É a tropa do babu. Yeah, yeah. Todo meu mano são preto. Tropa do babu todo preto. Mato esses zips sem medo. Olha meu irmão vem do gueto. Todo meu mano são preto. Tropa do babu todo preto. Mato esses zips sem medo. Olha meu irmão vem do gueto. Mente fria me mantém aquecido. Sigo trabalhando, vou deixar legado. Mano, vim da rua de onde cê não brota. Me sentindo incrível, tipo homem gelado. Não mando um recado, já suporto os fatos. Se mexer com bonde vai ficar furado. Nego é pouca ideia, eu tenho muita ideia. Já aprendi a cortar sem seu papo furado. Quando eu passo, fingi que não vê. Então do motivo pra você se esconder. Porque é difícil ver um preto crescer. Eu cansei de ensinar, mas vão ter que aprender, ó. Vou fazer isso render fácil. Quero ver meus pingos tudo bem pago, todo meu mano são preto. Tropa do babo todo preto. Mato esses zips sem medo. Olha meu irmão vem do gueto. Todo meu mano são preto. Tropa do babo todo preto. Mato esses zips sem medo. Olha meu irmão vem do gueto. Pois o mundo passa por cada coisa. Você se surpreende com o mundo. O que foi o nazismo? O que foi o nazismo? O que foi a escravidão? Você ainda se espanta com o mundo? O que são as favelas? E você ainda se espanta com o mundo? Não se espante. Segure na sua convicção que a gente precisa. O mundo precisa de pessoas com convicções. É a tropa do babu! Yeah, yeah!